sinto tua falta. Quando meu eu de ti me afasta, por não esperar em ti, Senhor. Olha o meu agora, tantas coisas fora daquilo que o Senhor viveu para mim. Saber o que é amar, saber o meu lugar, guardar tua palavra e assim permanecer no teu amor. Estar diante de ti, me usa no servir. Os erros me precedem, cuida do meu coração. Espírito Santo, vem neste lugar, liberta os teus filhos diante do altar. Espírito Santo, vem neste lugar, liberta os teus filhos diante do altar. Seja agora e sempre o que Jesus disse para nós: não os deixarei sozinhos. Saber o que é amar, saber o meu lugar, guardar tua palavra e assim permanecer no teu amor. Estar diante de ti, me usa no servir. Os erros me precedem, cuida do meu coração. Espírito Santo, vem neste lugar, liberta os teus filhos diante do altar. Espírito Santo, vem neste lugar, liberta os teus filhos diante do altar. Seja agora e sempre o que Jesus disse para nós: não os deixarei sozinhos.